tarde, aqui Eduardo Axelrud, começando mais um Sonora, aqui na FM Cultura. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Uma hora, tocando tudo que não toca no rádio, as novidades, curiosidades, descobertas, muitas bandas legais que estão tocando pelo mundo afora. Falando em novidade, o programa de hoje abre justamente com alguns dos primeiros lançamentos já desse ano de 2016, começando com os irlandeses do Sippings, com a faixa Depth of Field. watch it passing by, but I don't care where they're going. Oh, it's true, I love you. I wish there was a way to the world, all the sorrow and the pain, just an illusion. I could just walk away. I could just taste this, never to return to it again. Never adore you, no longer feed on that kiss, and even not love again. I could just live like this. It's just an addiction, a foul, silly, mean affair. I'm queen of the goblins, and you have no power over me. You have no power over me. Did I not get what I fought for? its bad taste. For my lips as strong as yours, and my kingdom as great. Esse bloco das músicas lançadas em 2016 começou com os C-Pinks, com Depth of Field. O C-Pinks é um trio de Belfast, na Irlanda, e essa faixa do novo álbum deles, Soft Days, que foi lançado agora em janeiro. Depois a gente escutou The Society of Rockets, a faixa Girl in Landscape. O Society of Rockets é uma banda de São Francisco, faz um som muito legal, misturando indie, folk, country. E essa é a faixa do EP Populush, foi lançado agora em janeiro de 2016, compilando alguns sons que já tinham saído em alguns EPs anteriores da banda. E a gente terminou com Barbarella and the Angels, com a faixa Queen. Barbarella and the Angels é um projeto encabeçado pela vocalista londrina Diana Anastasia, que se define como um som lounge psicodélico. E o nome, né, Barbarella and the Angels, obviamente foi baseado na personagem do filme homônimo de 1968, do Roger Vadim, do qual, aliás, saiu também o nome de uma outra banda muito famosa, que é o Duran Duran. Vamos seguir o programa agora. Estou ouvindo quatro bandas muito bacanas. Todas essas bandas que a gente vai escutar têm um nome em francês. A gente vai escutar o De La Romance, o Au Revoir Simone, Rue Royale e Savoir d'Or. Apesar desses nomes franceses, três dessas bandas são americanas e só uma é francesa. Ouve aí e vê se você consegue descobrir qual dessas bandas é francesa. Jimmy, listen to me, alright? No, listen to me. Don't tell me what I need to do with my money, alright? I know what I need to do with my money. Keep moving on if we wanna stay alone. this light up and that I will learn to survive. Eye on the time as it goes by, losing the light, fading the light. Oh, if you would be my guide to an escape. That look on your face. Oh, if you would be my guide to an escape. Oh, if you would be my guide, would be right. Esse bloquinho aí foi só com bandas com nome em francês, mas nem todas eram francesas. Essa última que a gente escutou aí foi o Rue Royale, é uma banda formada em Chicago, mas que um ano depois de ser formada se mudou para Nottingham, na Inglaterra, e não para França. Aliás, deve ter sido fácil para eles se mudarem, porque a banda é formada por um casal, o Brooklyn e a Ruth Decker. A faixa se chama Guide to an Escape. Antes, a gente escutou o Savoir Adore, com a faixa Empire of Light. O Savoir Adore também é um casal, só que do Brooklyn, ou seja, não são franceses também. O Savoir Adore faz um som bem legal, já esteve aqui no estado, lá no litoral, participando do festival Mecca, alguns anos atrás. Antes, a gente escutou o Au Revoir Simone, com a faixa Another Likely Story. O Au Revoir Simone é outra banda de indie pop do Brooklyn. São três garotas que dividem os vocais e os teclados, e essa é uma faixa produzida pelo DJ belga, e não francês, Vito de Luca, mais conhecido como Aeroplane. E a primeira banda que tocou, o De La Romance, de todas que tocaram, a única banda francesa. E como toda boa banda francesa, não é exatamente uma banda, mas sim um projeto de um produtor eletrônico, no caso, o publicitário francês Vincent Giraud. A música é This Day. Voltando então com o Sonora aqui na FM Cultura, a gente vai ouvir agora um sonzinho indie contemporâneo, três bandas americanas muito legais, começando com Soda Shop, o Soda Shop de Nova York, tocando Farewell. E esse foi o The American Analog Set, a banda de Austin, no Texas. A música se chama Gone to Earth e ela foi trilha sonora daquele filme A Esposa do Viajante no Tempo. Muito bacana esse filme. Antes também de Texas, a gente escutou Smile Smile. Eles são um duo de indie pop lá de Dallas, do Texas. Lançaram 3 CDs e essa música se chama Statue. E começou com o Soda Shop, um dueto baseado em Nova York, formado pela americana Drew Driver, ela é de Ohio, e a equatoriana Maria Uzbek. A música foi Farewell. Falando em mulheres, a gente vai agora para um bloquinho só de vozes femininas, começando com a Fine Frenzy, que é um projeto solo da cantora Alison Sudol, de Seattle. A música se chama Blow Away. Fear a pretty, pretty mouth.

Sonora termina em grande estilo com essa versão da Michelle Ngeocello para Please Don't Let Me Be Misunderstood. A Michelle Ngeocello é uma alemã, ela nasceu em Berlim, mas ela vive desde pequena em Washington, D.C. Essa música todo mundo conhece, ela foi escrita para Nina Simone, que foi a primeira pessoa a gravar, mas sem dúvida alguma essa música foi imortalizada pelo Santa Esmeralda em 1977, na época da discoteca. Não tem quem não conheça, né? O Please Don't Let Me Be Misunderstood. Foi até a trilha do filme Kill Bill, do Tarantino. Antes, a gente escutou o projeto do austríaco Klaus Waldeck, com belíssimos vocais da Joy Malcolm, que era cantora do Incógnito. A música é Addicted. Antes, Ania Marina, americana do Michigan, a música Miss Hathaway, que é da trilha sonora do seriado Grey's Anatomy, e a gente começou com o Fine Frenzy com Blow Away. Bom, o Sonora de hoje fica por aqui. Para ver o que tocou no programa de hoje, é só ir lá no Facebook, na fanpage do Sonora, tá lá o playlist com a lista de todas as músicas que tocou. E para escutar um som como esse que você ouviu aqui no programa hoje, 24 horas, é só escutar a rádio This Is It na internet, a web radio This Is It. Sonora teve a gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e a apresentação deste que vos fala, Eduardo Axelrod. Tchau e até semana que vem, nesse mesmo horário.